Pronto, Salvador, Mike X-Ray Delta, conclui o reboque no gate 9. Obrigado, bom trabalho. Mike X-Ray Delta, change. Papa Romeo Whisky Golf Oscar, autorizado a decolagem pista 17, vento calmo. Fala, Patrão Serra, São Salvador, bom dia, prossiga. Fala, Patrão Serra, aguarde. Meu Whisky Golf Oscar decolado ao 02, chama agora o controle 119.35, tem um bom voo. 135, obrigado senhor, bom domingo, bom trabalho. Papá, Alfa Tango Serra, confirme posição e pista que decola. Alfa Tango Serra, seguinte. Azul 5003, autorizado para o chiveque estacionamento, resposta pronto para o ataque. Resposta para o ataque, vá 5003. Aqui. 080, Paragon Navio autorizado, plano Yankee, decola da pista 17, primeira curva direita, cumpre o perfil da saída Arbor, após Arbor voa Elefa, após Elefa, conforme rota. Controle Salvador 199.35, transponda 5046. Otávio Sierra, correto cotejamento, qual o POB autonomia? Gente, para acionamento, torre 1895, ajuste 1018, bom voo. Serra livre acionar, chame pronto para o táxi. Alfa Tango Sierra, pronto para o táxi? Autorizado, reporte no ponto de espera da Romeo. Azul 5003 para táxi, alterna Serra Bravo Romeu Papá, autonomia 0437, POB 1115. Azul 5003, táxi autorizado, ponto de espera pistão 0, via taxiway Índia, condução de chame torre 1118, decimal 95, ajuste 010-18. 1-0-1-8, prossegue de Índia, no ponte para pronto, chama 18-95, obrigado, até a próxima. Azul 5003, torre, bom dia, pronto, ponto de espera, 1-0. Azul 5003, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo. Alinha e decola, Azul 5003. Alfa Tango Sierra, autorizado ingresso, reporte alinhado e pronto, cabeceira 1-7. 0018. Vai iniciar no azul 5003. Alfa Tango Serra, autorizado a decolagem, pista no 7, vento calmo. Azul 5003, decolado aos 13, chama agora o controle 119-35, tem um bom voo. 193595. 1935. Sente 1935, obrigado, até a próxima. Voo 1759, aguarde. Azul 135, tem um bom voo. 1935, Alfa Tango Serra, galera, você volta. Gol 1759, pronto, copy. Obrigação. Gol 1759, autorizado, Guarulhos, nível 360, via Sopres do Lula 10, da cola pista 10, com curva à direita. Saída da El Leda após Motiva. Transponder 5114, frequência do controle 119-35. Se autorizando para Guarulhos, via rota do Panamá para Zulu 10, o nível 360 de fala da 10 com curva direita na saída da El Leda após Motiva. 5114 é o transponder 1935 ao controle, voo 1759. Gol 1759, contagiamento correto, reporte pronto para acionar. Camará, tá no 02. Salvador, bom dia, Azul Alfa, Echo e November. Azul Alfa, Echo e November. Bom dia, senhor. Alfa X November, está no pátio 3, posição 2, Romeu. Solicita reboque para a posição 1 do pátio principal. Azul Alfa X November. Reboque autorizado. Posição 1, pátio 1. Avima Tintão, autorizado para o gate 1. Chamará apenas para confirmar ali ingresso ao pátio principal. Alfa X November. Azul Alfa X November, gente. Control, do Alfa Tango November, pronto para ingresso, parte principal. Azul Oxen November, autorizado ingresso, parte 1. Afirmativo, Oxen November, autorizado, chamará calçado no gate fundo. Obrigado. Salvador, azul 27043190. Aí, azul 2704, Paulo Salvador, bom dia. Informação para que o estado confere. Aguarde autorização. Aguarde. Do 2704, pronto, cópia. Vamos para a fase, prossiga. Azul 2704, autorizado em Recife, nível 350, via Upper Zulu no 7, decola pista 1-0 com curva esquerda. Sai da Boca, transição Aru, vai Cuca Aracaju. Transporta 5116, controle 119, decimal 35. Autorizado Recife, nível 350, Upper Zulu no 7, decola 1-0 por 20. Saída Cuca Aracaju. Transponder 5116, controle 1935. Azul 2704, patrulhamento correto, reporte constitucional. 2704. Solo Salvador, muito boa tarde novamente. O gol 1649, ponte 6. Porto Seguro, nível 360, informação Foxtrot. Gol 1649, São Salvador, bom dia. Informação em curso, gol. Aguarde a autorização. Aguarde, espere. Paulo Salvador, azul Alfa de 390, finalizou o reboque para o gate 1. Muito obrigado, senhor, bom dia. Azul Alfa de 390, é ciente. Thank you. Bravo, Alfa Gordo, 759, pushback encerramento. Gol 1759, autorizado pushback encerramento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, chama táxi, 759. Gol 1649, pronto cópia. 649. Gol 1649, autorizado por seguro, nível 360, via Upper Zulu 44. Decola pista 10 com curva à direita, saída da Euleda, por seguro. Transponder 5117, frequência do controle 119.35. Autorizado. Porto Seguro, nível 360, aerovia Presulo 44. Cola da 10 com curva à direita, da Euleda Seguro. Aciona 5117 no transponder e o controle 1935. Gol no 649. Gol no 649, contrariamento correto, reporte pronto para acionar. Reportaremos, 649. Paulo, 1759, para o táxi 177, aborda 4 horas e 15, alterna Galeão. Gol 1759, táxi autorizado, ponto de espera, pista 10, e ataque foi em Índia. Quando o plano chame torre 118, decimal 95, ajuste 10018. Gente, livre de táxi, posição da 10, via Índia, torre 1895, ajuste 1018, 1759, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, Gol 759, ponte estará no zero, próximo. 759, autorizado ali na área decolada, questão número 0, vento 32002. Ali decola na 10, Azul 2704, autorizado para o feedback de acionamento, reporte pronto para o táxi. Feedback de acionamento, Azul 2704. Bom, no 649, autorizado para o feedback de acionamento, reporte pronto para o táxi. Autorizado, reportarão o táxi 649. Para o táxi azul 2704, Alterna Salvador, autonomia 0325, POB 105. Azul 2704, autorizado táxi, ponto espera pistão no zero, via taxiway Índia. Quando pronto, some torre 118, decimal 95, ajuste 10018. E táxi via Índia, ponto espera no zero, 649 para o táxi, com 52 no POB, 3 horas e 18 de autonomia, alternando com fins. Gol no 649, confirme o POB? 52. Gol no 649, ciente, ataque autorizado, ponto de espera pista no zero. E ataque sua Índia, quando pronto chame torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 10018. Ele 18, prossegue táxi, ataque sua Índia, ponto de espera 1895, 649, obrigado. 11935 agora com o controle, bom domingo, até a próxima. Gente, eu tenho o meu Golf Sun do Copa. Off Charlie Mike, to Copa sem clearance. Agora approved to GQS R November Juliet Kilo, flight level 160. Take off runway 17, after take off right turn, the departure will be Arbor, after Arbor direct. Salvador Control Frequency 119.35. Squawk Code 5127. My crew is correct. How many people on board are there? Equador, bom dia, Gol no 649. Próximo ponto de espera, Delta 0, pronto. No 649, mantém o ponto de espera. Mantém. 189, Fox, so long. Meu Golfo com 3 a bordo, acione e chame a torre para a decolagem, ajuste 1-0 no 8. Portuga? Boa. Abraço, Vitão. Ali mantém, boa na 649. Vento calmo, chame fora do solo. Fora do solo, até o número. Fala 75, fala 46, próximo direito, 211. 211, igual 75. Solo, igual 755, livrou, bom dia. Gol no 755, São Salvador, bom dia. Prossiga ataque, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette 05, ouro 755. Sol, peço pro Açul, já me voa com a nota. Não, vou para o Sol, 47 pro Açul, chama para cruzamento do campo. Eu vou para cruzamento até no meu lado. Tráfego Salvador, TAN 3830, informação Golf, bom dia. TAN 3830, informação Golf, confere, São Salvador, bom dia, aguarde e cobre. Tá, você escuta. TAN 3830, protocópia. Protocópia 3830. TAN 3830, autorizado Recife, nível 3310, decola pista 10 com curva à esquerda, sai Fuca, Aru, via rota plano de voo, transponder 5133, controle 119.35. Autorizado, chamada litoral, ao céu, Romeu Golf. 830, autorizado 310, conforme a roda do plano, Zulu 17, decola da curva esquerda. Saída Fuca, Aru. Aciona 5133, controle 11935, tá na posição 8. 3830, funcionamento correto, reporte pronto para acionar. Semana está pronto, tá? 3830. Qual é o seu aposto do farol Itapuã? Gente, confirme, mesmo que seu farol Itapuã? Já no farol Itapuã, vai seguir pela hora da farol da Barra, até o meu gol. Gente, na farol da Barra, chama o farol de Salvador, 1935. Chama controle 1935, até o meu gol. Autorizado, chamarei para o táxi, 3230. Salvador, bom dia, Azul 4039, informação Golf, autorização contínua. Azul 4039, informação Golf confere, Salvador, bom dia, aguarde autorização. Saída prevista para Campinas, por gentileza. Azul 4039, Dial Leda, ótimo. Sim, obrigado. Azul 4039, pronto para aberto. 4039, prossiga, transmissor. Azul 4039, autorizado Serra, Bravo, Kilo Papá, nível 340, via Upper Zulu, 10, após conforme plano de voo, decola a pista no zero com curva à direita, saída da El Leda após Mótima. Transponder 5137, frequência do controle 119.35. Sente autorizado, Serra Bravo, Kilo Papá, nível 340, Upper Zulu 10 e após o conforme plano de voo. Decolando pista 10, curva direita, saída da El Leda, após vai voar direto Mótiva. 5137, transponder e o controle 1935, Azul 4039. Azul 4039, cotejamento correto, reporte pronto para acionar. Sim, te chamarei. Alpha Charlie Mike, clear style of engines, call me back for test. Para 3830 para o táxi com 162 a bordo, 3 horas e 7 minutos, até na Fortaleza. Zero, táxi autorizado, ponto de espera pista no zero, via taxiway Índia, quando pronto, chame torre 118, decimal 95, ajuste 1018. Ajuste no 018, para cabeceira no zero, via Índia, 295 a torre, dá 3830. Sou Salvador, bom dia. Até 3830.090, pronto. 3890, atualizado, alinhar, decolar, falar, fixando 0040029. Autorizado, alinhar, decolar, cabeceira no 0, está 3830.